169 ao controle, desce para 4 mil pés, direto posição pelo altímetro 1017. Posição pelo 1017, 169. Controle, boa tarde, o voo 966. 966, boa, controle direto. Duna, desce para 3 mil pés com 1017, voo no 966. Direto, Duna, 3 mil pés, 1097, 966, correto. Controle azul 279. Diga. Tá mantendo 300 nós na descida, mas vai ter que reduzir para 250 após cruzar o 100. Esse é azul 271. Siga o visual direto para o farol de Capua na escuta. Chama livrando 1500 pés. Aguarde. Controle Salvador, boa tarde, está 3676, passando nível 210, informação Quebec. 3676, controle, boa tarde. Direto Duna, desce 050. Então, 3676. Direto Duna, nível 050, tá 3676. Voo no 097, faça 170, chama centro Recife, frequência 128, decimal 8. 1288, gol no 097, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Firmando 71 na bordo? 71 na bordo. Segue vinha aí de Alfa no ponto de beira da 10, torre 1895, QNH 1097. 1097 de Alfa, ponto de beira 1895, acionamento 3 ou não? Gente, altímetro 1017, as coisas devem ser. Yeah. Questionamento 314, autorizado alinhar decolar, pistão no zero, vento no 50 graus, 5 nós. Autorizado alinhar decolar, pistão no zero, treinamento 314, decolado 233, controle no 20, decimal 8. 208, Xané 6314. Controle Salvador, Xané 6314, decolado, saída móvel. Zero vigilância na mão. 340 na mão, Xané 6314. 2761, estou autorizado no LF, pistão no zero, chama estabilizado. Este é a formação Quebec, passando 210 para 150. Autorizado o sinal DLF, X-ray, chama estabilizado, 2761-21. Tá. Projeto Serra, controle, desce 060, direto Duna, vigilância radar. 060, direto Duna, X-ray, direto Serra. Barro Romeu, 310 Serra. Cliente, direto Duna, 060. Certo. Uma torre, 118.95 até o Gilete Serra. Chama torre, 118.95, comandou, como é que terminou a guerra? Ah, um pênalti. O México estava morto das pernas, ou México não, Chile, morto das pernas, caiu. Levamos então? Final da pista 1 no 0. Reporte gerando base para pouso na pista 1 no 7. A presente, cruza o alinhamento 1 no 0. Reportará de base da final. Embarcando para o lado da 1 no 7. Eu confio 5 horas de autonomia. Segue via Índia em Alfa no ponto de espera da 1 no 0. Torre 1 no 1895. QNH 1 no 0 no 7. cruzar o 060 para o 050, TAN 3676, pode seguir até 2000? Negativo. Desce, mantém 050, reduz para 200 mais. Tá legal então, 050, reduz para 200, legal. Interceptou o ILS, o 2761. 761, completa aproximação ILS, 3 milhas do externo, torre 1895. ONU 1895, azul 2761 no grau. Bono 966, desce para 2000 pés, livre LS, pistão no zero. Reporte estabilizado, bono 966. 2000, reportaria estabilizado em LS, 9M. 2 Salvador, boa tarde, azul 2761 na final do LS. Azul 2761, continua em aproximação, aguardando autorização de pouso, altímetro no 017. Aguardando, 2761 no 017, ajuste. Azul 2761, informe tráfego, com Alfa Serra 65, realizando pouso na pista 17, não interfere com a sua aproximação. Ciente, 2761. Azul 2761, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 7 nós. Livre pouso na 1 no zero, azul 2761. Tudo retoração para sequenciamento, esquerda proa 040, limite ao localizador, 676 da TAM. Esquerda 040, mantendo a 50, tá 3676 da TAM. Localizador. Voo 1869, é autorizado para 3 mil pés, chegada após pelo Duna, número 2 na aproximação, 1869. Desce para 3 mil, pelo Duna, 1869. Gente, o Xanema 355, mantém o ponto de espera. Altímetro 1017, TAN 3676. A 4.017, TAN 3646. 676, desculpa. 676. Xanema 314, passa a nível de voo. 140, centro Recife, 12685. É 355 após o pouso da aeronave nacional autorizada, Aliane, manter pistão no zero. Após a aeronave nacional, Aliane, manter 6355. Resumindo, 99. Gente, o 966 é a velocidade indicada? 966 está com 80. Fez 676, reduz até 1.70 mais. Reduzindo, 170 nós, tá 3.676. No 869, para o localizador, vem para o A1.70, reporte estabilizado. Para o A1.70, coloque para o localizador com 869. O 761, solo aos 40, libere a direita via Fox, chame solo, 121, décima 1. Olha, para o 21, boa tarde, obrigado. O 2760, ciente na informação Quebec, nível 280, Porto Seguro. Aguarde, copy. 9. 966, uma mira do externo estabilizado? Estabilizado, 966. Foi 1895 no 966. 1895, 966. 180 para Porto Seguro, ciente na estimação Quebec. Na 66. Boa tarde, 966. Pulou no 966, continua a aproximação, aguardando pista livre. Altímetro no 017. Guardando que está livre, 9 Você pode confirmar a frequência do solo para o azul 2761, né? 2-1-1? 2-1-9. Ah, 2-1-9, obrigado. Alô, 8-9. 9 completo LS, passando Duna, chama a torre 1895, no 8-9. 8-9-5, no 8-9. X-Ray, Juliette Serrato, e mantenha 3.000 pés, altímetro 1-0 no 7, certo? Para 3.000, com 1.017, X-Ray, Juliette Serrato. 0 com 5, Porto Seguro. Salvador Porto Seguro, 280 autorizado via Upwisk 50. Decola 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Bidev. 1-208 controle, 5437 transporte. Xanema 355, decola 242, chame controle Salvador, 1-20, decimal 8. 308, contra. 7. 12 horas e 5 milhas, já na no final. Tá, fez isso pra mínima aqui. Isso e o transponder 5437, ó, 2760, no gate 3. Gente, após Leda foi Bidev, Bravo Ninja Delta Eco Vitor. Após Leda Bidev. 760 correto, chama pra pushback sonamento. Chama lá para push sonamento, azul 2760. Boa tarde. 95, boa tarde, bom trabalho, legal. Comente. 219. Salve, 219, gol 9 Foi Salvador, gol no 869, final da 1-0. Gol no 869, continue a aproximação, aguardando pista livre. Altímetro 1-0, 1-7. 0-1-7, 1-9. Salvador. Boa tarde, tá 3676. 3676, continua a aproximação, número 2 para pouso, altímetro 1-0 no 7. 0 no 7. Plano 869, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 8 nós. Veio pouso, pistão no 0, plano 869. Solo Salvador, San 3217, informação Quebec, pronto cópia Confins no 09. Peso 7, número 2 para cópia, informação Quebec, confere, prepara a subida Arbor, corrigindo, prepara a subida da El, Leda Mótiva. Gente, na escuta da El, Leda Mótiva, San 3217. Entraram modificou o portão pro 04. 0496. 0, vento no 50 graus, 9 nós. Nível posto a 3,76. Ele 10,6. Alfa Juliette para o 6,12, no 8,69. 0,3145. 3,145, mantém a posse de casa. Afirmo. 3,7,8, Recife autorizado, nível 3,50. Decola da pista no 0 com curva esquerda, na subida Puca, transição Aracaju, Puca, Jamo, Aracaju. Aciona 5,4,3,5, controle 1,2,0, próxima 8. Passou 2,7,8, autorizado Recife, nível 3,50. Rota do plano, decola a pista 1,0, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5,4,3,5, controle 2,0, próxima 8. Correto, 2,7,8, chama pronto, funcionamento. 2,7,8. 3,2,7, copia. Pronto, cópia, 3,2,7. 0,4,5, autorizado, aliar, manter. Pista no 0. Manter no 0, 3,2,7. Curva direita, subida da El Lenda Mótilo, intercepto Pêssego 1,0, até por base e após conforme a rota do plano. Aciona 5,4,3,3, controle 1,2,0, próxima 8. 5,3,2,1,7, autorizado com 5,3,4,0, decola da 1,0, curva direita da El Lenda Mótilo, intercepto superior do 1,0 por base. 5,4,3,3, transponder, controle 1,2,0,8. 3,2,7, correto, por desenvolvimento, chama pronto, puxa acionamento no 09. Link, então, 3,2,7. Paulo, muito boa tarde, é o Gol 1,1,69. Gol 1,1,69, prossiga. Quando possível, autorização, 3,6 para Guarulhos, por gentileza. Não, aceito. Obrigado. Bom, Salvador, boa noite, está 3,676, livrou a pista 1,1, está com 6 pontos trote. Pista 1,0, está com 6 pontos trote. 6,76, ingresso Juliette, gate no 0. Juliette, posição 1,0, está 3,676. Vou pro 3,60, 3,60 para confiança. Sim, 3,60 autorizado, então 3,2,7. Senhora 355, chama agora o centro Recife 125, décima 1. Alterna 133, décima 95. 125, 133, 95, boa tarde. Decolada 50, controle de Salvador, 120, décima 8. 208, 3145. Lenda Mótiva, intercepta Pêssego 1,0. Vou até Tango Bravo, Eco, Tabaterra, após consórcio. Aciona 5421, controle 120, próxima 8. 7360, rota do plano, decola 10, curva direita, da Lei da Mótiva. Até o Peruzulo 10, após Tabaterra. 5421, é o transponder e o controle 1208, é o 1,69. Correto, 1,69, no 07, uma pronto. Gente, obrigado. Salve, boa tarde, eu vou no 620. No 620, boa tarde, prossiga. Informação Quebec, autorização para Recife. Quebec confere, Recife autorizado, nível 370, do colando da 1,0, com primeira curva esquerda, na seguida Puca, transição Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju, após GFSI conforme rota. Aciona 5401, controle 120, décima 8. Aprovado Recife, no nível 370, decola com curva esquerda, na saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5401 e o controle 1,208. Correto, 1,620, chama pronto, puxa seu nome. Vai chamar, obrigado. Interceptando o localizador, o Papa Romeo, X-Ray Juliette Serra, visão com a 1-0, para achar de trabalho. Palmeiras, X-Ray Juliette Serra, chama agora a torre 1-8, decimal 95, tem um bom posto. 7-8-9-5, grato. Aí, Salvador, boa, é o Papa Romeo, X-Ray Juliette Serra. Papá, meu ex-rei Juliette Serra, tráfego ainda não avistado, continua em aproximação, aguardando autorização de pouso, altimetro no 017. 1017, aguardando autorização de pouso na 10, Papá, meu ex-rei Juliette Serra. Qual parte após o pouso, ex-rei Juliette Serra? Confirme, senhor. Qual parte vai prosseguir após o pouso? Vai para o hangar da Eco Bravo Tango Alfa, BTA. Gente. Palmeu X-Ray Juliette Serra agora avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 5 nós. Grato, livre pouso, 1-0, Papa Romeu X-Ray Juliette Serra. O azul 2718, posição 1, busca estacionamento. 2718, número 2, setor assim que a companhia liberar retaguarda, está livre o busca. Autorizado o busca, assim que a aeronave da companhia liberar, o azul, posição 2718. Palmeu, X-Ray Juliette Serra, solo 55, libere próxima à direita, taxiway Delta, chame solo em 121 da decimal 9. Delta 1219, X-Ray Juliette Serra. Torre 1-8, decimal 95, ajuste no 0-7. 1-0-7, via Alfa. Via Índia. O ponto de espera chama-se 118-95, azul 2760, uma boa tarde. Fala, papai, X-Ray Juliette Serra, boa. X-Ray Juliette Serra, boa tarde, ingressa Alfa e Juliette, contorno pátio principal, após o Lima, reporta na Quebec, para o cruzamento da 17. Alfa, Juliette, afirmativo. À direita, após esquerda, contorno Singer, no pátio principal, tem uma taxa retaguarda que é a Lima. Ingressa na Lima, após Mike e reporta para o cruzamento da 17. Thank you. Sou de Salvador, Batalha de Azul, 2760, no ponto de espera, pronto. Azul 2760, autorizado a linha área de decolar, pistão no zero, vento no 30 graus, 5 nós. Autorizado a linha área de decolar, pistão no zero, azul 2760. Autorização Salvador, boa tarde, com 9ND. Salvador, boa tarde, boa noite, ND. Tolerância no sol. Voo 1966, assistente Quebec, autorização Campina Grande. Voo 1966, confirma o horário do plano? Ela seria 1854, uma hora atrás. 3145. Eu não vou checar, conhece pra ver se tem alguma coisa lá. Ok, eu vou checar com a companhia também. Salva voo no 620, puxa back acionamento no portão 5. No 620 livre puxa, não tá? Tá, livre vai chamar para cá. Salvador, Papa Romeu, Quilo, Serra Lima, gente da informação, Quebec. Bom, eu Quilo, Serra Lima, controle Salvador. Dando identificação, sexta, via chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste ao tempo de Salvador, 1017. 050, via chegada Mário, ajuste 1017, Quilo, Serra. Controle 120, decimal 8. Controle Salvador 208, boa tarde. 2760. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2760. Passando mil pés, perfil da Dael. Azul 2760, contato radar na decolagem, super perfil da Dael, transição BDF para o nível de voo 280. Direto 280, alguma possibilidade de voarmos BDF? Autorizado da presença, voar direto Leda. Ah, vai voar curva direita pro de Leda, obrigado, Azul 2760. Já que você mandou no 735, até BTA. O Azul 2460, 2760, senhor, vai voar na proa 175 por 20 milhas para essa formação. Autorizado desvio Azul 2760, reporte ao pé. Reportará 2760. Solo o Azul 2718, temos 85 a bordo, autonomia 0355, apenas Fortaleza para o táxi. Azul 2718, livre de táxi de direita via Índia, ponto de espera, torre 1-1895, ajuste no 017. Ajuste no 017, direita Índia, torre 1895, Azul 2718, boa tarde. Obrigado, bom voo. Voltando a voar na proa de Ledo, azul 2760. É? Torre Salvador, uma boa tarde, azul 2718, pronto, ponto, eles esperam no zero. O vento 170 graus, 5 nós. A linha decola, pista 10, azul 2718. Nada, bom. Escuta, 966. O centro passado conhece e a mesa só possui esse plano para as 18h54 que já encontra-se vencido. Se eu já conferiu com a companhia, se eu feito uma DLA ou um novo plano? É, a gente está checando porque ele aqui está esperando o resultado. Chegar alguma coisa e estamos na sua escuta. Está aqui com ele também, qualquer coisa eu te chamo. Entendi. Obrigado. Boa tarde, vou no 620, quanto será quanto? Vou no 620, autorizado ali a área manter pistão no zero. Ali a área manter no zero, vou no 620. Azul 2718, decolado 05, controle 120, decimal 1. 108, boa tarde, obrigado. 2718. Pátio 5 autorizado, vitória da conquista, nível 100. Decola da pista no 7, com curva à direita, na subida Arbor, após uma posição Alefa, direto ao Pilar, e vitória da conquista. Aciona 54 no 1, no controle no 20, decimal 8. Decimal 9. 251-3395, 2760. Boa tarde. Papa Romeu pra voar, seu controle Salvador. Aciona identificação, absorvia chegada a Mário para o nível de voo 050. Ajuste de altímetro no 017. Papa Romeu, quilo Serra Lima, está autorizado a final do procedimento LSFC, pista no 0, prepara 2 em pés, altímetro no 017, reporte estabilizado. 122 mil pés, no 017, reportará estabilizado, quilo zero. Vou no 620, autorizada a decolagem, pista 10, vento 18, 0 graus, 5 nós. Decolagem 10, vou no meio, 20. Paulo, gol 1169, puxa acionamento, posição 7. Tem visto o ataque no 169? Vai te chamar, obrigado. É 20, decolada 08, controle, no 20, decimal 8. 208. Controle, boa tarde, gol 10, 1620. Gol 1620, contato radar na decolagem, Silva. De saída Puca, transição Caju, coronel, voo 370. A saída Puca na Caju, gol 1620. Azul 2718, autorizado a presente, quadrado Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, agradeço. Muito obrigado, Azul 2718. Gol 1169, temos 181 a bordo, 3 horas e 51 minutos, alternando Galeão. 1169, livre táxi, pode principal e Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 017. Gente, via parte principal Índia, ponto 395, obrigado, gol 1169. Alfa autorizado, ingresso, aporte aéreo pronto, pista no 7. 3.097, é pra... Autorizaria a Duna, Romeu Bravo? Autorizado, direto, Duna, papai, Romeu Bravo. Obrigado, Romeu Bravo. Doutor, muito boa tarde novamente, boa noite, no 69, gente da Quebec, autorização Brasília. 4. Recife no 2685, alterno 25, decimal 45, ótimo final de semana, até a próxima. Até. Corrigindo, curva à direita, na subida Árvore, após voo, posição Alefa, intercepta o Perzulo 17, prossegue conforme a rota, aciona 5467, controle 1208. Gente, foi autorizado Brasília 360, via rota do plano, decola dando 1-0, primeira curva é à direita, Árvore Alefa, Perzulo 17, aciona 5467, transponder no controle BR 208, voo 1869. Esse negócio correto, senão, pronto. 869. O Kilo Serra Lima, Duna interceptando o localizador. Arrumei o Kilo Serra Lima, chama agora a torre 118, decimal 95. 295, boa noite. Corre, Salvador, boa noite, Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, continua a aproximação, confirma intenção de pouso. Ah, 17. Gente, já para o cancelamento, Kilo Serra Lima. Voo no 169 autorizado, aliás, decolar pistão no 0, vento no 7, 0 graus, 4 nós. A linha decola, voo no 169, obrigado. Lima Lima Alfa, autorizada a decolagem, pistão no 7, vento no 8, 0 graus, 5 nós. O Kilo Serra Lima já avisou com a aeronave, em condições visuais, solicita modificada presente. Gente, que o Serra Lima, plano de instrumento cancelado, usando 5, curva esquerda, autorizado, circuito dando 7 pela direita, reporta, girando base para a final da pista, 1-7. Altímetro 1-0, 1-7. Gente, vai chamar a girando base. Centro Recife, 1-2-6-8-5, alterno 1-2-5-4. 2685, 1254, ou 1920. 1255, alternada. Copiado, alternada, obrigado, boa noite. Salvador, Lima Lima Alfa. Boa noite, contato com a radar na decolagem. Suba via saída árvore, transição elétrica para o nível de voo 100. O número 69, decolador 16, chama controle 120, decimal 1. Número 208, muito boa noite. Decolou, subida da EL. Voo 1169, contato na zona da colagem, suba via saída da EL, transição módulo para o nível de voo 360. Da EL, módulo 360, voo 1169. Voo 1169, após 2000 pés, está autorizado voar direto Leda? Após 2000, direto Leda, 1169, grato. Romeu, Romeu, para voz, está autorizada a formação do elemento elétrico de safety 10, deixa para 2, um pé, voltímetro 10, um pé, reporte estabilizado. Baixa. controle Salvador, uma boa tarde, 6260, 180, 180, informação é 6210, controle Salvador, sendo identificação, deixa eu ver chegada MAD para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 017. Bom, né? Deve ser funcionada ao 1 Lima Lima Alfa, tráfego 2 horas, 612 milhas, rumo nordeste, passando, mantendo 2 mil pés, Charles 2 e 5 Bravo. Ok, estamos restritos aos 3 mil na rua, ok? Barro meu Lima Bravo Oscar, tráfego 3 horas, 5 milhas, rumo isso, passando 2.500 pés em extensão para o nível 100 Bravo X 58. Entendi. Papá Romeu Lima, Lima Alfa, autorizado ascensão nível de voo 100. Estamos livres da restrição, 3 mil, para o Lima Alfa. Autorizado, a presença foi direto elétrica. Presente elétrica, Alfa. Estabilizado, Romeu Bravo. Chama agora a torre 118 decimal 95. Obrigado, bom serviço. Corre, Romeu Bravo. Bravo, acho que é tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 8, 0 graus, 5 nós. Para direita, modificar e prosseguir com base pela direita, cabeceira 17, Romeu Bravo. Gente, amparo o cancelamento, Papa Romeu, Romeu Bravo. Nossa. Presente o cancelamento. Romeu Bravo, acho. Plano instrumento cancelado 221, curva esquerda, autorizado circuito, dando 7 pela direita. A porta girando base para sinal, pistão no 7. Altímetro no 0 no 7. Nossa. Controle, possibilidade do gol 1169 voar Mach, assim, a fim de levar as formações. Gol 1169, está autorizado o desvio de informação. Aguarde coordenação com o centro de trecho para voar direto no então, ok, vai voar inicialmente na proa 230. Copiado, proa 230, apenas informa por quantas milhas? Por 30 milhas apenas. Está autorizado o desvio. Romeu Bravo, acho que autorizado pouso, pistão no 7, vento no 8, 0 grau, 5 nós. Ah, muito obrigado, hein? Também é 210, está autorizado a final do procedimento de LS 7610, deixa para 2.000 pés, altímetro 107, reposto estabilizado. 1169, chama agora o centro Recife, 125.1, alterno 133.95. 1251-3395, bom trabalho. Romeu Bravo, acho que é Solos 23, qual o pátio? Gente, autorizado backtrack, reporte livrar na pista para Aerostar. Solo 3217. 3217, prosseguir. Vamos manter a posição aqui mais um minuto, eu chamo de novo pro pushback sanamento. Sim, sim. Obrigado. Gente, estacionar a frequência livre.